sim, é uma violência contra a mulher, e a legalização, sim, é uma questão de saúde pública, e é sobre isso que eu vou discorrer agora, tá? A verdade é que existe uma série de ações externas querendo legalizar o aborto no Brasil. Independente da nossa opinião, né, 97% da população brasileira é contrária ao aborto. Mas essa legalização, ela não reflete a opinião pública. E por que, que nós temos medo de um plebiscito? Porque vai entrar o dinheiro e aí a coisa vai ficar complicada. Pode passar o próximo. Então, como já foi dito, eu estou repetindo. O governo brasileiro assume posição ambígua nessa questão. Ele diz, a educação que eu recebi da minha mãe é uma, mas as propostas dele são outras. E o governo brasileiro assinou esse protocolo CEDAW, que é um protocolo que tem um título bonito internacional, é um protocolo contra a discriminação da mulher, contra todas as formas de agressão contra a mulher. Mas, na realidade, esse protocolo visa só despenalizar, ou seja, legalizar o aborto no Brasil. Tá? Pode passar o próximo? Então, a legalização do aborto, a gente não precisa ter dúvida disso, é uma imposição externa, é uma política governamental não brasileira, visando a diminuição da população dos países considerados terceiro mundo ou em desenvolvimento. E a legalização do aborto é, sim, um grande atentado à soberania nacional. Pode passar para isso. Os organismos que trabalham com a promoção do aborto no exterior são Fundação Forte, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur. Ou seja, é um dinheiro que a gente não tem ideia da quantidade. A Fundação MacArthur, ela tem, os MacArthur tinha a maior fortuna nos Estados Unidos. Mas essa fortuna, à medida que eles morrem, 30% desse dinheiro, ele não fica com os herdeiros. Então, a lei americana autoriza a criação de uma fundação. Hoje, a Fundação MacArthur, ela tem 51% das ações, do dinheiro dos MacArthur, que é a maior fortuna em grupo dos Estados Unidos. Então, para a gente ter uma ideia do volume de dinheiro que tem nessas fundações. Então, essas fundações patrocinam essas organizações, essas ONGs que promovem o aborto no Brasil. Primeiro, a primeira